Servindo a melhor comida caseira com o melhor preço da região. Delicioso espeto corrido a R$30, comercial a R$18, prato feito apenas R$12, marmitex pequeno R$10, marmitex médio com salada R$13 e marmitex grande apenas R$15. Aos finais de semana, frango assado e costela assada. Encomendas através do fone 99991-6933. Restaurante Avenida, na Avenida São Pedro, em Roncador. Identificando. A rádio que todo mundo ouve. Rádio Princesa de Roncador Limitada, AM 820 kHz. Estúdios localizados na rua São Paulo, 440, Centro. Transmissores, rodovia Partido 8, quilômetro 1, Jardim Anchieta. Fone 44-3575-1414 e 44-3575-1341. WhatsApp 44-99763-0307. Direção e Procuração-Geral, Adilson Vieira. Rádio Princesa, a dona do primeiro lugar em audiência. 24 anos de compromisso e sucesso com você. Seu amor merece o melhor presente. E você encontra aqui, na Euros, que barato, as melhores opções. Sapatilha moleca, lindos modelos, R$39,90. Cintos masculinos, R$9,90. Pantufas adulto, R$29,90. Neste sábado, atendimento até às 17 horas. Euros, que barato. A gigante dos preços baixos, no calçadão de Campo Mourão. Euros, que barato. Dia dos Namorados. Neste Dia dos Namorados, além de se declarar para o seu amor, dê a ele um lindo presente. Surpreenda com os lindos presentes que o Esquinão da Economia oferece a você. Uma grande variedade de opções: celulares, óculos de sol, ursinhos de pelúcia, relógio, cobertores, carteiras, lindas bolsas, cintos, ramalhetes artificiais, confecções e muito mais. Não deixe essa data passar em branco. Faça com que ela seja uma data inesquecível para o seu eterno amor. Esquinão da Economia, a loja do Adilson Vieira, Avenida São Pedro, fone 44-3575-1470, em Moncador. Esquinão, sua loja de 99. Pesqueiro, recanto da natureza. Um ambiente familiar para seus momentos de lazer. Com deliciosas tilápias, pacu e pintado. Servindo almoço aos domingos. Atendimento de terça a domingo. Fale com a Adilson pelo fone 44-99-73-81-37. Pesqueiro, recanto da natureza. Em Esplanada, Iretama. Depósito Santa Rosa, a pioneira de Roncador. São 36 anos de competência e profissionalismo. Tradição de bom atendimento com honestidade e pontualidade nas entregas, visando sempre o melhor para seus clientes na sua construção ou reforma. Contando com materiais para construção, do piso ao teto, e dispondo de uma equipe com profissionais competentes que entendem do assunto. Oferece ainda o melhor preço e as melhores condições de pagamento. O Depósito Santa Rosa está sempre ao seu lado. É satisfação garantida. Depósito Santa Rosa, Rua Marechal Floriano, 333. Fone 44-3575-1358, em Roncador. Atenção, você amante da moda Calvary. Na Espaço Calvary de Iretama, você encontra as melhores marcas de botas, chapéus, calças e camisas. Encontra também aquele jeans tradicional, feminino e masculino. Camisetas e t-shirts para usar em qualquer ocasião. Passe agora mesmo e conheça a loja Espaço Calvary, onde você pode parcelar suas compras nos cartões e ainda conta com o melhor atendimento, contando com total exclusividade das modas Calvary mais famosas. Espaço Calvary, na rua Cargaues 120. Fone o WhatsApp 998-65-8818. Falar com a Josi. Espaço Calvary em Iretama. That's right. A loja Ponto Certo em Mato Rico tem tudo pra você e pra sua casa. Confecções adulta e infantil, calçados, moda feminina e masculina, enxovais, tem utilidades domésticas, eletrônicos, celulares, brinquedos, materiais escolares e perfumes. Você pode parcelar suas compras em até 6 vezes no cartão e à vista com descontos especiais. Loja Ponto Certo, Avenida das Araucárias, fone 42 999 32 45 65, em Mato Rico. Esquinão da Economia informa a hora certa. 8h59. Esquinão da Economia informa. Agora com mais uma super novidade pra você. É o Vale Sorte. Isso mesmo. Adquira o seu e concorra a milhares de prêmios toda semana para realizar seus sonhos. Sorteio todos os domingos através do Facebook e com transmissão ao vivo pela Rádio Princesa das 10 às 11 da manhã. Corra agora mesmo até o Esquinão da Economia e adquira o seu Vale Sorte. Na Avenida São Pedro, esquina com a Rua São Paulo. Fone 3575-1470 ou 997-630307. A loja do Gilson Vieira, em Roncador. Pensou em saúde e qualidade de vida, pensou Farmácia Nova. Farmácia Nova trabalha com o modelo de farmácia tradicional, prezar pela qualidade e a necessidade de seus clientes. A única na cidade com consultório farmacêutico, onde você e sua família têm um espaço reservado para um atendimento individual, zelando por sua segurança, saúde e bem-estar. A Farmácia Nova tem o compromisso em satisfazer suas necessidades e a responsabilidade de acompanhar seu tratamento, tirando todas as suas dúvidas, dentro e fora do horário comercial. Compromisso, qualidade, bom atendimento são o nosso lema. Trabalhando também com disco entregas e atendendo com diversos convênios, além de oferecer um desconto todo especial. Fones 44 999 77 98 87 ou 3575 1094. Farmácia Nova, saúde e qualidade de vida. Avenida São Pedro 1000, em Roncador. Zé Boiadeiro comunica que trabalha com compra e venda de gado com os melhores preços de toda a região. Interessados, entrar em contato através do fone 42 998 15 72 30 ou procurar no bar do Zé Boiadeiro, saída para Iretama. Zé Boiadeiro, compra e venda de gado em Roncador. Mercado Esplanada, onde você encontra tudo o que precisa na linha Country. São lindas calças da marca PRB a partir de R$59. Você encontra também toda a linha da marca Minute com os melhores preços. Lindas camisetas a partir de R$39 e camisas de várias cores por apenas R$59. Toda a linha Country com o bom gosto, qualidade e preço baixo que você procura. Vista Moda Country, Mercado Esplanada, seu ritmo, sua moda. Mercado Esplanada, em Esplanada, Iretama, saída para Campo Mourão. Fone 357 3383 ou 99701-7139. O perfume é marca registrada. Há quem prefira os mais doces de todo o seu poder de sedução. Há quem não abra mão dos amadeirados ou cítricos. E para todos os gostos, o Esquinão da Economia conta com uma linha completa em perfumaria. São perfumes importados e nacionais das mais renomadas marcas do mercado, como Natura e Boticário. Uma excelente opção para você presentear alguém. O pagamento é o mais facilitado. Em 6 vezes no cartão, bônus crédito em até 12 vezes nos demais cartões e à vista 15% de desconto. Esquinão da Economia, junto com você. Porque perfume é assim, aproxima, desperta paixões, é envolvente e traz boas lembranças. Avenida São Pedro, no centro de Roncador. Fone 3575-1470, a loja do Adilson Vieira. O senhor e a senhora que sofre com dores no corpo, problemas da fibromialgia, artrite, artrose, dores no joelho, articulações e coluna, já imaginou um produto que tenha todas as fórmulas naturais para dar um alívio imediato a essas dores? Você precisa conhecer agora o X-Fador, o mais poderoso suplemento para suas dores no mercado. E olha, o X-Fador não tem contraindicações e efeitos colaterais. Incrível, não é? Então, tem agora mesmo o X-Fador e tem uma vida saudável e sem dores. Você encontra em Roncador na farmácia Hiperfarma Santa Clara, Farmácia Nova, Esquinão da Economia e Casas de Produtos Naturais. A hora certa, minha gente, agora são 9 da manhã, mais 3 minutos, 9:03. Aqui, notícia e música, no programa Show da Manhã, Rádio Princesa. Rádio Notícia. Rádio Notícia. Traz a informação de hora em hora. A informação de hora em hora você vai acompanhando aqui no nosso Show da Manhã. Olha, pobre paga o dobro do mais rico. A inflação para o brasileiro de baixa renda segue em alta. A informação você acompanha agora. Oferecimento, senhor Antônio Português, presidente da Acater e proprietário da Fazenda Terra Boa em Aterrado Alto, trabalhando por todas as comunidades roncadorenses. A hora certa, 9:05 agora, 9:05. Música sertaneja no seu rádio, quem canta nesta manhã aqui pela princesa de Roncadora, rádio que todo mundo ouve. Manhã hoje de terça-feira é Bruno e Marrone canta aqui no seu rádio, na princesa. A princesa, você acompanha o nosso Show da Manhã. Rádio Princesa M de Roncador, a rádio que todo mundo ouve. A princesa, o nosso Show da Manhã, com música, notícia e informação no seu rádio. Vamos ao vivo trazer a participação dele, repórter Mário Merezzi, que está no Suprema Supermercado e as promoções para essa terça-feira, Merezzi. Bom dia. Locutor do povão, Adilson Vieira. Final de programa, gente, que todos com Deus, saúde, sucesso. Encontramos ao meio-dia com o informativo da princesa, assim a notícia merece destaque. Amanhã, às 7:30 da manhã, estamos de novo no seu rádio. Um abraço, até lá. Identificando a rádio que todo mundo ouve. Rádio Princesa de Roncador Limitada. Limitada. AM 820 kHz. Estúdios localizados na Rua São Paulo, 440, Centro. Transmissores. Rodovia Vacílio Boico, quilômetro 1, Jardim Anchieta. Fones 44-3575-1414 e 44-3575-1341. WhatsApp 44-99763-0307. Direção e Procuração-Geral, Adilson Vieira. Rádio Princesa, a dona do primeiro lugar em audiência. 25 anos de compromisso e sucesso com você. Esquinão da Economia informa a próxima atração. Programa Experiência de Deus. Agora, a Rádio Princesa M de Roncador apresenta Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Programa Experiência de Deus. Apoio Cooperativa de Agricultura Familiar Mato Riquense, Coamá, na cidade de Mato Rico. Fone 42-3633-1094. Estes são os patrocinadores exclusivos do programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. Quero saudar a todos que estão nesta terça-feira, Jesus das Santas Chagas, rezando pelos doentes com os doentes. Jesus das Santas Chagas, rezando pelos que mais necessitam. Terça-feira, 15º dia, quando nós rezamos, pedimos, suplicamos, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E não esqueça, sede nosso escudo e proteção. Saúde a todos.